partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovem. Seja bem-vindo essa tarde mais um Espaço Jovem. E desta vez, nessa tarde de sexta-feira, nós estamos aí conectados no Espaço Jovem ao vivo. Seja bem-vindo. Chegou o seu Espaço Jovem nessa tarde e com um grupo muito animado aqui hoje à tarde para nós conversarmos um pouquinho sobre mais um ultra tema do programa Espaço Jovem. Mas antes vamos apresentar aí o pessoal que está conosco aqui no programa Espaço Jovem. Seja bem-vindo, Enéas, ao Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. Estamos aqui fazendo mais um Espaço Jovem e dessa vez ao vivo, né, pastor? Muito bom. É bom voltarmos ao vivo depois de 2 anos e pouquinho. Nós estamos aqui no programa Espaço Jovem nessa tarde, ao vivo, Enéas. E você vai mandar um abraço para alguém nesta tarde, sexta-feira? Primeiramente para a Sheila, que está lá em casa com certeza nos ouvindo. Um beijo, Sheila. Também para todo o pessoal aí do meu distrito de Piraquara, Igreja da Borda do Campo. Mandar também pessoal do litoral. Eu sei que o pessoal aí no litoral sempre está curtindo nosso programa e gostaria em especial também estar mandando aquele super abraço para todos os bravadores que participaram do Campuri. Nós tivemos um Campuri de desbravadores em Enéas e que evento magnífico, espetacular, extraordinário. Você sabe me dizer quantos desbravadores estiveram envolvidos no Campuri esse ano? Pastor, mais de 5 mil. Mais de 5 mil desbravadores. Vamos ser exatos? Vai lá. Chegou a 6 mil. 6 mil e mais 300 pessoas aí na equipe de apoio, né? Foi um mega evento ali na cidade de Ponta Grossa. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho, dá uns flashes. A gente já teve um Espaço Jovem alguns dias atrás só sobre o Campuri, mas agora pós Campuri, dá uma ideia pra gente aí. Como é que foi esse Campuri? Nós estivemos Campuri com o tema A Glória Verdadeira. E os bravadores, eles se divertiram muito. Teve um evento lá chamado Labirinto. Uhum. O pessoal saiu com uma cor toda especial lá do evento, pastor. Precisava ver que maravilha. Diz que tem até lenço de desbravador, canudo enterrado até hoje naquele lugar lá no Diz Labirinto. Diz a lenda que sim. Mas foi muito legal. Mas não tem desbravador lá, né? Com certeza não. E nós tivemos um encontro muito especial, principalmente encontrando a Glória Verdadeira. Tivemos um encontro que foi o Campuri Paraná Total. Norte do Paraná. E sul paranaense, que legal. 4 mil desbravadores do sul do Paraná e perto de 2 mil desbravadores que vieram do norte do Paraná acampar num acampamento que foi único, o Campuri Paraná Total. Enéas, mas na quinta-feira teve a pré-abertura por volta das 2 da tarde, está lembrado? Lembro, pastor. Aí declaramos pré-aberto, de repente começou a cair chuva, água em todo o estado. E foi muito especial, pastor, porque quando começou aquela primeira chuva, assim que declarou aberto que ia gotas, tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos. Eu fui nocauteado com umas 3 gotas, mas parei em pé, pastor. E, né, mas o que foi mais extraordinário foi Deus nos mostrar que a glória verdadeira se busca de joelhos, buscando a presença dele. Foi ou não foi? Pastor, o pastor deve estar bem lembrado que quando começou uma precipitação de vento na tarde... naquele momento nós vimos que era importante buscarmos a Deus. E quando começou um vendaval, começou a destelhar inclusive o local que nós dois estávamos. O local da rádio, começou a destelhar o local da rádio, o beiral todo foi pro chão, Enéas, você tá lembrado? Opa, com certeza. E o pastor Mike depressa convocou o Campuri que estivesse orando. E nós vimos jovens ajoelhando, pedindo os cuidados e a proteção divina. E algo incrível aconteceu, né, pastor? Eu vi, Enéas, os desbravadores ali ajoelhados, né, Enéas? Desbravadores ajoelhados no pátio do centro de eventos de Ponta Grossa, líderes orando. E o vendaval foi desviado, foi visível. O vendaval, ele abriu em 2, bem no lugar do centro de eventos. E sabe, você que está ouvindo aí o Espaço Jovem, sempre está conectado com o Espaço Jovem. Muito obrigado pelas suas orações, pais. Obrigado pelas suas orações e por confiar os seus filhos ao programa dos desbravadores. Porque Deus está presente nos acampamentos do seu povo. Até a Bíblia fala isso. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E Deus nos livrou de um vendaval, é claro. Que algumas barracas sofreram com o rabo do vento que passou por último. Mas o jornal do outro dia, né? Se você está lembrado e você que está ouvindo aí, ou você que esteve lá pelos Campos Gerais, mostrava de um lado a cidade de Ponta Grossa arrasada pelo vendaval e o prefeito da cidade, que nos apoiou muito, colocando ali no jornal, decretando estado de emergência em Ponta Grossa. E do outro lado da matéria, as barracas do Campuri com mais de 6 mil pessoas ali dentro, intactas pelo cuidado, pelo cuidado de Deus. Deus nos honrou com a sua presença nesse Campuri. Deus seja louvado por isso. Amém. Enfrentamos problema com a chuva, problema com falta d'água, mas acima de tudo aprendemos muito. Aprendemos que Deus está cuidando de cada um de nós. É verdade, Deus cuida e o sábado é sempre especial no acampamento. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre o Campuri de Desbravadores, que foi histórico, inédito, do sul do Paraná e do norte do Paraná, você pode acessar o site www.paranatotal.org.br. Emerson Metzger, seja bem-vindo também aqui ao programa Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente. E desde já quero agradecer a presença e mandar um abraço também à minha igreja de Maria Antonieta, às minhas filhas e à minha esposa Priscila, que recebem, passou no vestibular aí. Mandar um abraço para ela. Legal. Ei, Emerson, a gente estava falando de desbravadores, são garotos e garotas de 10 a 15 anos. Mas agora a gente vai ter um projeto aí, dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Qual que é o projeto? É o Aventuri, onde muitas crianças aqui da região de Curitiba estarão lá acampando por alguns dias. Aventuri é um acampamento para crianças de 6 a 9 anos. Exatamente. Tá legal. E aonde vai ser? Vai ser no Aquapark, em Araucária. Araucária Aquapark. Olha, exatamente. Esse lugar vai ser fascinante. Região de Araucária. Se você já conhece a Araucária Aquapark, vamos estar acampados ali com 1000 crianças. Amém. De 6 a 9 anos. De 30 de novembro a 2 de dezembro. Eu já vou dizendo para você desde agora. Quer visitar o acampamento? Quer ver um desfile das crianças, dos aventureiros em Araucária? Dia 1º de dezembro é o dia, 10 horas da manhã, no centro da cidade. Nós vamos ter aí o nosso desfile com os aventureiros que vão estar acampados. Se você quiser visitar o Araucária Aquapark e ver um acampamento de garotos e garotas de 6 a 9 anos, é só passar por lá no sábado das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Júnior, seja bem-vindo aí também ao programa Espaço Jovem. Muito obrigado, pastor, pelo convite mais uma vez. Sou muito grato por estar aqui, como todos da mesa. Mando um abraço para minha esposa que está ouvindo, para minha filha, para toda a minha família. E aproveitando aí, mandar um abraço pro pessoal da loja, da Sobre Rodas, que me liberou para estar aqui, pastor. Legal, um abraço aí pro pessoal da Sobre Rodas, o André. O André, aproveitar e fazer onde um merchan. Onde fica a Sobre Rodas, Júnior? Fica na Jerônimo Durski, ali no Parque Barigui, pastor. Quem quiser te ver, é só passar por lá. Quiser me ver, quiser comprar uma roda, fazer um balançamento de geometria, é só chegar lá, tá, né? Tá legal. Júnior, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Até só, pastor, só com a Sobre Rodas, mandou um brindezinho para aqueles que passarem a partir de segunda-feira lá, que quiser fazer um balançamento lá no seu carro, para deixar alinhadinho o carrinho lá, ele vai dar um balançamento das quatro rodas, ele dá um balançamento para você, que dizer que ouviu o Espaço Jovem nessa sexta-feira tarde. Olha aí que legal, Sobre Rodas, que é um dos patrocinadores aí do programa Espaço Jovem. Júnior, sábado que vem, vamos reunir aí toda a juventude do sul do Paraná, verdade ou mentira? Estamos ansiosos por esse dia, pastor, vai ser um dia sensacional. Qual dia? Dia 24. 24 de novembro. 24 de novembro. Que horas começa o projeto? Como é que é o nome desse projeto que vai acontecer sábado que vem? Vigília Fome de Deus. É a Fome de Deus. Fome de Deus. E como é que faz para participar na Vigília Fome de Deus, Júnior? As igrejas receberão convites. Uh-huh. Né? Então, através do diretor de jovens. Diretor de jovens. Então procura o seu diretor de jovens, que ele vai receber um convite. Não são muitos, são poucos. O lugar lá é um lugar muito gostoso, mas não comporta muitas pessoas. Vamos ter uma mega vigília, é uma super produção mesmo, pastor. É uma mega produção essa vigília, vamos ter qualidade, aí. Qualidade, música de primeira, palestras, sermões, mensagens de primeira também, pastor. Com oradores assim especiais, queridos da igreja, né? Ela se iniciará às 6 horas da tarde, 18 horas, uhum. 6 horas da tarde, 18 horas. E se estenderá até as 11h30 da noite. 11h30 da noite. E Júnior, tá, eu não consegui, eu sei que eu tenho que buscar com o diretor jovem. E o diretor, você que é diretor de jovem, de clube de jovem, já deve ter recebido um e-mail essa semana. O que você deve fazer? Buscar os seus ingressos até quarta-feira, aqui na sede da Igreja Adventista, na Vista Alegre, no Ministério Jovem. Buscar ali com a Isabel, trazer a sua lista, etc e tal. No sábado, a partir das 18 horas, na tua igreja que tem a antena e que capta o sinal da TV Adventista, do Sistema Adventista de Comunicação, você vai poder ter a vigília na tua igreja. É um movimento assim inédito, não é, Júnior? Vai ser transmitida pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo talvez. Pela Rádio Novo Tempo também. Vai estar nos ajudando aí. Então, você que, como o pastor falou, não conseguiu ingresso, Converse aí com a sua igreja, porque praticamente quase todas as igrejas têm antena. Exato. Não deixe de passar essa vigília, que vai ser algo sensacional para a vida espiritual do jovem, pastor. Vai ser, nós vamos ter bons oradores. O pessoal deve estar se perguntando quem é que vai pregar, Júnior, quem é que vai cantar, quem é que vai dirigir os momentos de oração, os impactos. Podemos falar aqui? Ah, pastor, deixa para quem eles que conseguiram ingresso ou se puder assistir na sua igreja, que olha... Não perca, vai ser imperdível. A vigília Fome de Deus. Semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho, mas já vai programando a tua igreja, o teu clube de jovens, a tua sociedade, para estar na vigília ou para realizar a vigília dentro da sua igreja, baixando o telão, ligando o videoprojetor e acionando o sinal do satélite para nós termos um mega encontro de 5 horas e 30 minutos com Deus. Vai ser demais. E Enéas, qual que é o tema desta tarde no Espaço Jovem? Piercing e tatuagem, pastor. Piercing e tatuagem, vamos falar hoje sobre piercing e tatuagem? É, hoje esse tema é um tema que nós estamos vendo que está sendo difundido aí como uma nova moda, uma nova tendência cada vez mais forte, e vamos estar falando sobre isso. Esse é o tema de hoje, então, piercing e tatuagem. Agora, Júnior, me diz aí, piercing e tatuagem são modas que são do Ocidente ou são do Oriente? Muitos povos primitivos, pastor, usavam a pintura na pele permanentemente. Então, era normal usar essas pinturas, né? Entre eles, os celtas e os egípcios, né? Nós temos pinturas e retratos, né, que nos mostram bem que eles usavam. Vejam, eles foram os primeiros a usar, seguidos após pelos persas, que também seguiram essa moda, né? Os nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e da Nova Zelândia também usaram. Tatuavam-se eles... para fazer rituais complexos, sempre ligados à religião, pastor. Ah, peraí, então quer dizer que essa ideia de piercing e tatuagem é mais que um modismo. O Enéas está falando, é uma moda que está sendo surgindo, que vem aí trazendo pelas pessoas. É muito mais que isso. Povos antigos, Júnior, então primitivos, usavam a questão de marcar o corpo e de perfurar o corpo como um ritual. É isso, Enéas? Pois é, então vejam só, hoje em dia vem com uma tendência de moda. Então... Uhum. A moda está sendo lançada, que tem que ter uma tatuagemzinha aqui, outra ali, um piercingzinho aqui, outro ali. E na realidade o Júnior está mostrando que já vem de muito tempo e ligado a rituais. Não é de agora. Pagãos. E o pessoal pensa assim, é de hoje, tá? É comum, todo mundo tá usando, é legal, etc e tal. Mas a gente tá vendo hoje aqui no programa Espaço Jovem, fica ligado nisso, jovem. Ele tem a ver, piercing e tatuagem tem a ver com a religiosidade. Agora, Metzger, como foi que a tatuagem chegou ao mundo moderno? Bom, vamos começar pela palavra. A palavra tatu, propagada por James Cook, que escreveu em seu diário a palavra tatu, também conhecida como tatau, esse tatau era o som feito durante a execução das marcas ou da tatuagem. Quando se utilizavam ossos finos como agulhas e uma espécie de martelinho para introduzir essa tinta na pele. Então, peraí, o osso fininho... servia como agulha. E o martelinho que ia marcando, fazendo os desenhos. Na pele. Na e aí pele. Esse tatu. Tatau, daí ficava tatau. Tatau. Exatamente. E aí veio essa ideia tatu. Tatu. Tatuagem. O que, que a gente pode dizer mais sobre essa questão dessa máquina aí que foi inventada por James Cook? A máquina elétrica, ela veio depois. Então, não tinha nada de elétrico. Nada, né? Era só... começaram com os ossos. Uhum. Aí foi passando o tempo, mas a modernidade, a industrialização das coisas, veio a máquina elétrica. E a máquina elétrica foi patenteada por Samuel O'Reilly em 1891. Tá, isso aí fora do nosso país, Brasil. Fora do Brasil. Só conhecida através dos marinheiros que propagavam a tatuagem como um talismã. Exatamente. Como um amuleto. Exatamente. E quando que chegou essa máquina elétrica aqui no Brasil? Ela chegou em 1959. Oh, peraí. 1891 ela foi inventada. Lá em Nova York. Nova York. E aí em 1959 ela chega no Brasil. Isso. Veio através de um dinamarquês, uhum. Um tal de conhecido depois como Luke Tatu. Ele dizia que as suas tatuagens lhe davam muita sorte. Tá, a gente viu um pouquinho agora até sobre a tatuagem. James Cook, que iniciou essa ideia de tatuagem. 1891 surge a ideia da máquina elétrica. Brasil, 1959, tatuagem. Agora, e o piercing, Enéas? Qual que é a origem do piercing? Bom, o piercing, ele é removível, porém, a gente sabe que ele pode ser considerado atualmente mais agressivo do que a própria tatuagem. E assim como a tatuagem, ele também tem origem nos povos antigos. Está ligado também a rituais espirituais. Então, ou seja, eram usados piercings na antiga Índia, na Indonésia, em tribos da África e até que mesmo nas Américas, os astecas usavam um tipo de piercing. E ele ficou esquecido muito tempo. Então, por exemplo, durante o século XX, o piercing, ele caiu no esquecimento. Mas ele voltou à moda no nosso século, o movimento underground, ou seja, os punks, os hippies e outros segmentos da sociedade, eles retomaram o piercing como uma maneira de contestação, como rebeldia. E o hard rock, que é uma influência muito, muito forte atualmente, ele trouxe essa tendência do piercing e começou a difundir. E incrível que o piercing tem uma ligação direta tanto com a liberdade sexual quanto rituais da nova era. E a rebelião contra Deus, né? Principalmente. Esse é um dos objetivos, então, do piercing. Então a gente está vendo a tatuagem, um amuleto vinculado à religiosidade, cultos pagãos. E o piercing também tem essa origem. Olha aí, jovem, quanta informação já nesses primeiros minutos hoje aqui do Espaço Jovem para você. Nós estamos tratando de piercing e tatuagem. O cristão deve usar, usa ou não usa? Como é que deve ser feito isso aí? Júnior, agora, quais os riscos para a saúde do piercing e da tatuagem? E por falar em saúde, a gente teve envolvido aí no seminário de enriquecimento espiritual com ênfase na saúde. E a gente viu, aprendeu muitas coisas, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, etc e tal. Júnior, piercing e tatuagem traz risco para a saúde? Jovem que nos ouve nessa tarde, talvez você não tenha visto ainda algum estudo sobre isso, nem visto algumas fotos. É terrível. Nós estamos aqui com estudo, nós podemos ver as fotos. E depois até o pastor pode estar disponibilizando no site da associação, no site dos jovens aí da associação, porque é impressionante o que causa ao corpo do ser humano. Vejam, tem riscos de contrair o vírus HIV, hepatite, infecções bacterianas e virais. A revista Época, de 25/2/2002, aponta diversos perigos do piercing. Posso falar aqui, pastor? Vamos lá, fala. Vamos aí. Lá? Eu acho que é legal o jovem saber o que está rolando aí, o que, que a mídia está falando sobre os riscos à saúde de piercing, sobre piercing e tatuagem. Preste bem atenção, jovem que nos ouve nessa tarde. Por exemplo, na língua. Pode provocar fendas nos dentes, infecção geral. Vejam, na sobrancelha. Inchaço e dor impedem a higienização correta do local e abre caminho para infecções, pastor. No umbigo. O piercing no umbigo, Júnior. No umbigo, como é que é? Ah, algumas pessoas, às vezes, é inocente, não tem, uhum. Não tem perigo nem. Veja, a pele pode ficar irritada com as reações alérgicas. No nariz. Danifica os vasos sanguíneos e produz cicatrizes. Segundo a Clínica Mayo nos Estados Unidos, numa pesquisa feita em 454 estudantes, um em cada 10 usuários do piercing sofreu infecção, pastor. Um em cada 10 usuários de piercing sofre infecção. A Universidade de Yale informou que uma garota de 22 anos sofreu infecção no cérebro causada por um piercing de língua. As bactérias da boca chegaram ao cérebro pelo sangue. Então ela pôs um piercing na língua. As bactérias foram até o cérebro e causaram uma infecção generalizada. É porque ali naquele lugar não tem como limpar, pastor, não tem como cuidar, fica aberto aquilo ali, sabe? Então é fácil de causar bactérias. Vejam, essa notícia que nós temos aqui é da revista Época, e se você tem alguma dúvida, uhum, procure lá no número 197, de 25/2/2002, que você vai encontrar essas notícias. Esse é o Espaço Jovem, mostra pra você o que deve ser e o que não deve ser, e ainda te mostra a fonte. A revista Época, número 197, do dia 25 de fevereiro de 2002. Agora, vem cá, Enéas, e essa questão do piercing em mamilos? Pois é, pastor, essa questão do piercing em mamilos, ele é uma infecção bem complicada também. Ela pode ser um tipo de caso extremo, porque ele pode resultar abscessos desfigurantes, mas o problema, ele tem recebido a devida atenção por parte dos médicos. Eles estão orientando os adeptos a essa prática. Então, por exemplo, tem um doutor chamado Walker Jacobs, Clínica de Saúde da Mulher da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Ele diz que os baixos padrões de higiene nos estúdios faz o piercing e a falta de informação fornecida para as pessoas que o usam já tiveram consequências terríveis. E olha a informação, Enéas. Acredita-se que entre 2 milhões e 3 milhões de piercings de todos os tipos sejam colocados apenas na Alemanha a cada ano e que cerca de 20% deles tornem-se infeccionados, afirmou o pesquisador à revista de saúde. Então veja só, a falta de higiene do estúdio onde está sendo feito esse piercing, também a falta de informação das pessoas, tudo isso gera esse tipo de problema. Tá. E quais são os efeitos da rejeição do organismo ao piercing? Quais são os efeitos, Enéas? Bom, por exemplo, como já foi citado, alguns piercings, como o piercing de língua, etc e tal, é o efeito daquele problema oral, ou seja, o piercing na língua ou no lábio, são alguns problemas mais comuns a ocorrer inflamação da gengiva e fratura dentária, como já disse o Júnior, né? Além disso, acontece também, porém, um pouco menos frequente, algumas pessoas engolem, porque o piercing ele é rosqueado, então ali ele pode soltar durante o sono, a pessoa está engolindo aquela peça de metal e pode causar algum problema seríssimo. E outra questão é devido à lesão que causa na língua, ela pode gerar uma perda do paladar. Então, peraí, o piercing pode gerar até perda do paladar. Exato, pastor, ele pode gerar uma inflamação, inclusive na internet, se a pessoa digitar lá inflamações piercing, ele vai encontrar várias imagens de línguas com inflamação já colocado piercing. Em alguns casos, a língua chega a inchar tanto que pode até gerar algum problema quanto às vias respiratórias. Então, esse é um dos exemplos. E o piercing no mamilo, como nós falamos desses problemas, ele pode gerar esses abscessos, ele começa um processo inflamatório, então muitas vezes pode ser um canal de um problema seríssimo. E tem gente que usa piercing até nos genitais. Infelizmente, isso nós vamos estar vendo um pouquinho mais adiante, mais detalhes sobre o porquê dessa prática, mas uma das razões desse uso, um dos riscos que corre, o fato de ser muito perigoso, é que provoca muitas rejeições, queloides, porque a parte que é colocada é uma parte onde não há ventilação, uma parte muito úmida e quente do corpo, e normalmente aquela parte onde está com o piercing fica o tecido da roupa roçando. Então o que acontece? Vai causar uma inflamação séria. Inclusive, esses dados eu tirei com base numa pesquisa de Laura Lopes, da site Terra. Do site Terra. Laura Lopes, site Terra. Esse é o Espaço Jovem, trazendo muita informação hoje para você sobre o piercing e tatuagem. Nós vamos ouvir uma música agora e daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre quais são os significados espirituais da tatuagem e do piercing. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Muito bem, você ouviu aí Vencedor Cada Dia, a música tema desse ano do Ministério Jovem. Quer saber o tema do ano que vem do Ministério Jovem? Fica ligado na Vigília de Louvor Jovem, sábado que vem, dia 24, no Centro de Convenções de Curitiba ou numa igreja perto de você. Nós estamos falando aqui no Espaço Jovem hoje sobre piercing e tatuagem. Júnior, quais são os significados espirituais aí da tatuagem? Como já foi até citado aqui, pastor, na antiguidade a tatuagem associava-se ao culto dos deuses demoníacos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. Então veja, aquele sangue que quando é feito ali para furado a pele, veja, das feridas, o qual, segundo criam, levava consigo os espíritos malignos, pastor. E dava então, a ideia de consagração. Então, quando a pessoa se cortar, era perfurada para fazer a tatuagem, o sangue jorrava. A ideia era que ele estava sendo liberto dos demônios que estavam no corpo dele. Tinha aquela ideia de consagração. A pessoa estava sendo consagrada novamente, né? Liberta, né? Liberta. Então, o pacto era feito para se incorporar à entidade, desenhos do escorpião, que era feito ali, né, Nércio? E também desenhos de demônios, né? Então, nós podemos perceber o seguinte, que esse sangue que era derramado, que era para uma libertação, entre aspas, na realidade, o que nós podemos perceber? Que, na realidade, era o inverso. A pessoa está agredindo o corpo e está se prendendo essas figuras. Porque quando a pessoa tatua um demônio no peito, como a gente sempre vê aquelas figuras demoníacas, caveiras, figuras muito comuns na porta de lojas, casas especializadas em tatuagens, você acha que a pessoa está se libertando de um demônio ou está carregando permanentemente na sua pele a imagem de um demônio? Olha aí, esse é o Espaço Jovem, piercing e tatuagem. E Emerson, qual que é o significado espiritual aí do piercing? A gente viu sobre a tatuagem e o piercing. Eu queria antes falar sobre a tatuagem aí. Eu tenho um ente muito querido da família que tatuou o seu corpo quase inteiro. E após ter envelhecido, ele estava procurando alguém para tirar essas tatuagens. E não tem mais o que fazer. Tatua, não tem mais o que fazer. Então, é complicado. Quando a gente tatua, acaba depois tendo uma marca pro resto da vida. Agora o piercing, pastor. Em Êxodo 21:6, perfurar a orelha simbolizava um pacto de escravidão. Então, perfurar a orelha, na Bíblia, Êxodo capítulo 21, verso 6, é um pacto de escravidão. Exatamente. Tá. As leis antigas da Macedônia presumem que o escravo seja marcado. Então, eles marcavam furando a orelha. Como o gado, como qualquer outro que hoje em dia nós marcamos, animais que marcamos, né? Com a tatuagem, é um estigma feito com ferro em brasa. Para alguns povos primitivos, o uso de anéis corporais era uma prática clandestina, utilizada tanto para preservar a castidade como para provocar a estimulação sexual. Como é que era isso nos templos astecas e maias, Emerson? Nos tempos dos astecas e mais, eles eram assim, os sacerdotes faziam piercings em suas línguas como parte de um ritual de comunicação com os deuses. Eles acreditavam nisso. Que perfurar a língua era um momento ali que ele poderia ter uma comunicação mais plena com os deuses. Acredito por causa da dor aí, eles achavam que estavam se aproximando de Deus. Dos deuses. Dos deuses astecas, dos deuses maias. Isso aí está no livro História do Piercing, não é, Enéas? Sim. E é interessante quando ele citou que essas tendências, eles começaram sempre como cultos pagãos e atualmente eles chegam como moda. Veja só, a Bíblia é bem clara, né? A orelha furada era um símbolo de escravidão. E nós, muitas vezes, estamos vendo pessoas com vários brincos que não deixam de ser um piercing também, né? Piercings na orelha, no umbigo. Então, esses objetos de metais colocados no corpo, ele tem uma ligação direta com escravidão e paganismo. Enéas, e a atual tendência aí sobre piercing e tatuagem? Sobre essa ideia da modificação do corpo, por que tudo isso? Bom, nós sabemos que Satanás, ele sempre invejou Deus, né? O homem, quando foi criado, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando com essa tendência a ser propagada, então muitas vezes começa com um simples piercingzinho no nariz, digamos. A moça vai e coloca. Inclusive, esse material é um estudo que nós fizemos para os jovens, nosso clube de jovens, e a foto de abertura tem uma moça com mais de 200 piercings no rosto. E como que ela começou? Ela não amanheceu com 200 piercings, ela colocou um. Um passo de cada vez. E a tendência, da mesma forma, a tatuagem. Quem faz uma tatuagem começa a cair num sentido impulsivo de fazer mais uma, mais outra, alguns até cobrem o corpo todo. Antônio Lavey é o fundador da Igreja de Satanás. Como é que ele vê esse movimento de piercing e tatuagem, né? Bom, ele é o fundador dessa Igreja Satânica e ele defende amplamente, atenção, ele defende amplamente a tatuagem e o piercing. Sabe por que ele declarou o seguinte? Ele entende que são rejeitados pela Bíblia e que certas tatuagens são propagandas do mal. Então o que acontece? Tudo que for contrário à Bíblia e tudo que for propaganda do mal, ele, como o fundador da Igreja de Satanás nos Estados Unidos, ele é uma pessoa que defende e prega amplamente. Defende e prega amplamente tudo isso aí, essa ideia de piercing e tatuagem. Agora, jovem, fica conectado aí no Espaço Jovem. Tem algumas tendências que estão surgindo por aí, que são a tendência da Igreja da Modificação do Corpo. Uma delas, Júnior. Língua fendida, pastor. Língua fendida, essa é a nova onda. Olha, jovem que me ouve nessa tarde, sabe, a gente fica pensando como é capaz de alguém fazer isso com o próprio corpo, para se achar bonito ou sentir algum tipo de prazer. É horrível. Se você ter condição de acessar o site depois, para a semana que vem, que vai estar disponibilizado para você ali esse estudo. Gente, se você está entrando, como o Enéas disse, dando passos de cada vez, pule fora já. Isso é um perigo para a sua saúde e está danificando totalmente o seu corpo. Veja, por exemplo, essa língua fendida. É uma onda, é uma moda, como foi dito aqui, e o Espaço Jovem serve para alertar você, para sair fora dessas modas, dessas ondas que vêm surgindo, pastor. É uma onda contra a Bíblia, né, Júnior? Só imagine, pastor, a língua do indivíduo fica tipo uma língua de uma serpente. É os homens e mulheres lagartos que têm surgido por aí. E no decorrer do tempo, pastor, se ele exercitando a força da sua língua, ele consegue mexer as duas partes da língua dividida. Tem uma outra tendência, não tem, Emerson, também? Além da língua fendida, os homens e mulheres lagartos. Tem também. Tem o braiding. O braiding é a destruição do corpo levado ao extremo. Uhum. É como marcar um boi. Você pega um ferro quente com uma marca de uma estrela, o nome de alguém. É comum a gente ver gado marcado. Exatamente. É. Coloca-se o número no gado, né? Uhum. E aqui parece que o inimigo está colocando a sua marca nas pessoas também. Um ferro utilizado para marcar pessoas. Exatamente. É uma outra tendência. É um ferro em brasas, né? Um ferro em brasas. Há uma outra tendência, né? Parece que é a suspensão. O que, que é isso? É o seguinte, pessoal, eles têm vários ganchos, igual ganchos de açougue, onde eles penduram as pessoas pela pele. E ali eles suspendem, balançam a pessoa. Então, o festival de tatuadores, eles têm verdadeiros shows de suspensão. E esses dias, está vendo um documentário sobre um desses festivais? Sim. Um vídeo, uma reportagem. E uma moça, ela estava lançando o desafio de ser suspensa pela pele dos joelhos. Uau. E o que aconteceu é que os ganchos, a pele do joelho não aguentou o peso do seu corpo e aquilo se rompeu, ela rasgou a pele dos dois joelhos, levou vários pontos. Então imagine que situação trágica, que ponto que chega o desrespeito ao corpo. O desrespeito ao corpo vai aos extremos. Só para você ter uma ideia, tem um rapaz canadense de 34 anos. Ele acordou certa manhã, botou na cabeça o objetivo dele. Qual que era o objetivo? Era bater o recorde mundial de perfurações do corpo. O nome dele é Brent. E ele conseguiu, o objetivo dele era introduzir 1000 agulhas, essa agulha de costura, em todo o seu corpo, 1000. E aí, ele conta assim: a maioria foi colocada nas pernas e pés. De acordo com ele, o objetivo era alcançar 1000 perfurações, mas teve que parar quando a dor ficou muito intensa. Estou com muita dor. Palavras dele: é como se alguém estivesse dando choque em meus pés. Um perfurador de estúdio de tatuagem lá na cidade de Winnipeg, lá no Canadá. Tá aí esse garoto, 1000 tatuagens, conseguiu o Gil dele com 702. E ele fala assim: estou muito feliz, eu gostaria de 1000, mas pelo menos eu tentei e me satisfaço com 702. Não esqueça, jovem, o teu corpo é a casa de Deus, o santuário de Deus. E tem gente que não tem ido nessa direção, não é, Júnior? Sadomasoquismo. Só pra, já pegando o gancho do pastor, eu vou dizer uma palavra aqui, que tá na minha parte do estudo aqui, que é exibicionismo. É só pra se exibir. Chamar atenção. Ele não tem outra forma de chamar atenção. Às vezes é uma pessoa até sem amigos, quer fazer um outro tipo de amizade, quer chamar atenção. E nesse tema que o pastor citou agora, sadomasoquismo, também é a mesma coisa. Eu nunca tinha visto o que eu estou vendo aqui numa foto. E nós vamos E Júnior, né? Nós vamos disponibilizar esse estúdio no site da asp.org.br, na seção lá de downloads. Vamos disponibilizar para você, jovem, ter esse estudo, mostrar para os seus amigos e levar na faculdade e dizer por que, que você não usa piercing e tatuagem. E, na verdade, o programa Espaço Jovem hoje está dizendo isso para você, jovem. Tem que se posicionar, tem que dizer por que, que você é fiel a Deus e por que, que você preserva o seu corpo como templo do Espírito Santo. Olha, tem pessoas que têm vários pensamentos sobre sadomasoquismo, mas isso aqui é totalmente fora do normal. É totalmente fora do que Deus quer pra nós. Eu vou só terminar, nem vou falar, entrar nesse assunto aqui. Não, não entra, que é horrível. É horrível. Mas só pra vocês entenderem, olha aqui, ó. São práticas de exaltar as suas genitárias, sabe? Seus órgãos sexuais. É horrível isso aqui, gente. E Emerson, tem uma outra forma aí de mostrar o corpo, que é a nulificação. Fala pra nós aí, pro pessoal que tá ouvindo o Espaço Jovem conectado aí no programa hoje. Eu não sei o que é pior, o sadomasoquismo ou a nulificação. Tão ruim quanto. Tão ruim quanto, porque a nulificação é incrível. As pessoas amputam parte do seu corpo. Tem um casal maluco lá, canadense, que eles, ao invés de colocarem uma aliança, eles arrancaram a ponta dos dedos um do outro. E detalhe, a mordida. Nos dentes, a mordida. Morderam e arrancaram para garantir a sua aliança. Isso aí saiu na Super Interessante. Exatamente. Chegou para ela e falou: meu bem, é o seguinte, eu tô sem grana para comprar aliança. Vamos fazer um, em vez de ter pacto de metal, de ouro, vamos fazer um pacto de carne. Você morde meu dedo e eu mordo teu dedo. Rolou. E as fotos são assim, fora da realidade. E é contra nossa ideia de aliança. A aliança, ela é contínua e dá o significado do amor contínuo. Agora, uma mordida, não consigo entender. Nulificação é uma ideia de uma forma também de exibicionismo, né, Inés? Exatamente. É uma anulação de alguma parte do corpo. Isso. E incrível que, se for olhar a foto dos dois, estão sorrindo e um com a mão na boca do outro e morderam até amputar. E ao lado, uma garrafa de bebida alcoólica. Nosso corpo, continuamos dizendo aqui no Espaço Jovem, é a casa de Deus, é o templo de Deus. E jovem que é cristão, já dá pra entender, né, Inés, nesse quase desfecho do Espaço Jovem, que não usa piercing, não usa tatuagem, não vai pra esse caminho do sadomasoquismo, nulificação e do caminho dos implantes, Inés. Fala alguma coisinha pra gente sobre isso. Outra moda que tá muito forte são os implantes. Normalmente eles são feitos em teflon, pra não gerar uma infecção. Então são, imagine o seguinte, eles colocam debaixo da pele, que é chamada implante subdermal, alguma figura, podem ser bolas, podem ser um anel, pode ser alguma coisa, então por baixo da pele fica aquela saliência, e esse é o subdermal. Então esse objeto, ele faz um volume debaixo da pele, e o transdermal é um objeto que ele é implantado sobre a pele, só que ele atravessa. Então alguns, eles fazem um implante que, por exemplo, é no formato de um chifre. Então na testa da pessoa, ele coloca um par de chifres. Se for um subdermal, vai ficar por baixo da pele aquele caroço do chifre. Se for um transdermal, o chifre, ele sai. É como se fosse um chifre de metal brotando no meio da testa. E de teflon, né, Inês? Pois é, ou aço inoxidável. Exato. Esses são as tendências do mundo hoje. E só assim para concluir, eles deformam o corpo. Então, por exemplo, eles colocam no rosto, eles colocam no braço, nos genitais, onde eles acharem que convém, que é aquele corpo encaroçado com várias formas, ou com chifres saindo, pontas sendo no meio do rosto, coisa mais horrível, pastor. Sabe, Inés, eu e você, jovem, que está conectado aí no Espaço Jovem, eu fico pensando nessas ideias e fico pensando o desespero do inimigo a ponto de brincar tanto com a vida do ser humano que começa a implantar algumas coisas, línguas fendidas, braço modificado, nulificação, mordida em dedo, tudo isso para diminuir a imagem de Deus na nossa vida. E tem um americano que eles chamam de Lizard Man, ou seja, homem lagarto. Ele tatuou todo o corpo com a pele de um lagarto, cortou a língua no meio para ficar igual a língua do réptil, cerrou os dentes para ficarem pontiagudos, colocou implantes subdermais, onde seria sobrancelhas, para dar volume. Ele ficou semelhante a um lagarto. Ele ganha vida fazendo espetáculos bizarros, como levar tiro de canhão na barriga, engolir espadas, cuspir fogo. E ele usa uma camiseta na foto que ele aparece, onde uma mensagem de satanismo. Pois é, sempre tem a ver com culto ao inimigo de Deus. Até lançaram uma igreja, a Igreja da Modificação do Corpo, não é, Júnior? Isso é uma ofensa a Deus, esse culto é uma ofensa a Deus. Então muitos dos seguidores que vão, eles nem sabem de onde vem, nem sabe por que, que é pregado aquilo ali, como a igreja do Maradona, eles nem sabem, porque aí vai seguindo um povo que está levando eles para um caminho tudo torto. Pastor, eu já passo essa minha, já termino aqui a minha parte, até dizendo para você um recado, jovem. Se você está sendo convidado a participar de algum desses cultos no seu corpo, e são cultos satanistas, são ofensas a Deus, eu digo para você nesse instante, neste momento, saia fora agora, porque isso não pertence a Deus, não é de Deus. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo, e Deus quer habitar em nós, mas para isso precisa que nós deixemos Ele estar conosco. E se você estiver nessas práticas, em cultos satanistas, vai ser muito difícil. Então, jovem, fique do lado de Deus. E Emerson, como é que você concluiria então o programa Espaço Jovem dessa tarde? Eu penso e tenho certeza disso, que não existem marcas que venham me aproximar de Deus. A única marca é interna, no meu coração, na minha mente. Que Deus coloque essa marca no meu coração e na minha mente. E é isso que eu tenho que pedir e desejar a Deus. Que Ele esteja ao meu lado e que eu faça a vontade dEle e que eu siga o caminho que é bíblico e é o caminho certo. E Enéas, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Talvez algum jovem imagine assim, não, mas eu vou fazer só uma tatuagenzinha pequena, eu não vou colocar um implante transdermal, subdermal, não vou ser com chifre, não vou serrar o dente, não vou fazer tudo isso. Mas a agressão ao corpo é a mesma, não importa se é em grande escala ou pequena escala. E nós temos que lembrar que o nosso corpo não nos pertence, ele foi comprado pelo sacrifício de Cristo. E quando nós estamos fazendo alguma dessas práticas, estamos, de certa forma, abrindo as portas da nossa vida para um rito pagão antigo, que chega aos nossos dias como moda, disfarçado de moda, e que na realidade é nada mais nada menos que uma prática aprovada pelo líder da igreja de Satanás, ou seja, pelo próprio Satanás. Então, jovem, Jesus Cristo lhe pode dar uma nova vida. Se você está nesse caminho, se você por alguma razão pretende entrar nesse caminho, escute essa nossa dica, esse nosso recado dessa tarde. Sai desse caminho, entregue a sua vida a Jesus. Sabe, jovens, a gente tem olhado aí a juventude que está dentro dos portões da casa de Deus e a juventude que está fora dos portões da casa de Deus. A gente tem visto diferenças na linguagem, diferenças na maneira de vestir, na maneira dos modismos. Às vezes a gente é questionado e abordado em alguns acampamentos, alguns congressos. Pastor, por que não pode? Nem lá no umbigo ninguém vai ver, etc e tal. Sabe, jovem, eu não vejo, você não vê, teu amigo não vê, teu pai, tua mãe não vê. Mas o Deus do céu, que sabe todas as coisas, chamou o teu corpo para ser a casa dele, o templo dele. A Bíblia até fala assim: acaso não sabem vocês que o corpo é o templo do Espírito Santo? Vocês foram comprados por alto preço. Vocês não pertencem a si mesmos. Portanto, usem seus corpos para a glória de Deus. O teu corpo é para ser usado para a glória de Deus. O teu corpo, a tua vida é para a glória de Deus. Deus te chamou para testemunhar através do seu corpo. E nós, como jovens adventistas do sétimo dia, nós não usamos tatuagem e não usamos piercing. Há um texto da Bíblia, Levítico capítulo 19, o verso 28, a Bíblia, quando Deus deu essas orientações a Moisés, inspirou Moisés há muito tempo atrás, Deus já sabia que na região onde Moisés estava indo com o povo de Israel, haviam pessoas que praticavam culto aos mortos, e esses cultos aos mortos eram praticados através da utilização de piercing e de tatuagem. E aí Deus inspirou Moisés e Moisés escreveu Levítico capítulo 19 verso 28. Quer saber por que você não usa piercing nem tatuagem? Está na Bíblia: pelos mortos não ferireis a vossa carne, tatuagem, e nem fareis marca nenhuma sobre vós, porque eu sou o Senhor Deus de vocês. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, piercing, e nem fareis marca alguma sobre vós. Por quê? Porque eu sou o Senhor de vocês. Nós só temos um Senhor, e Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós só temos um Deus, e Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E hoje Ele te chama, jovem, a ter uma imagem e semelhança igual ao do Senhor Jesus. Deixa Ele imprimir essa marca em você, o caráter dEle, que é a melhor de todas as marcas. Talvez eu fale para você, jovem, que já tatuou seu corpo, tem usado o piercing, andou longe demais. Deus perdoa você. e ele dá um novo começo e ele implanta em você a marca dele, do caráter dele. Que Deus te ajude a andar nos caminhos do Senhor Deus. Agora eu quero convidar você, se você puder, a fechar os olhos agora e termos uma palavra de oração, uma prece. Sabe, Senhor, talvez esteja nesse momento fazendo essa oração e talvez algum jovem que esteja em seu automóvel esteja se dirigindo para alguma casa de fazer tatuagens, de colocar algum piercing, Senhor. E por algum motivo ou outro ele colocou na Rádio Novo Tempo e ele está em seu automóvel ouvindo essa prece, ouviu todo esse estudo, um pedaço dele. Que neste momento, jovem, você que nos ouve nesta oração, Deus no seu coração, e não faça isso ao seu corpo. Ou talvez, Senhor, falamos aqui para algum jovem que está dentro da igreja e está com algumas indecisões. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, que o Senhor possa mostrar o real sentido de Cristo na vida deles e que eles possam ter nesse programa esclarecido todas as suas dúvidas, Senhor, sobre este estudo que tivemos aqui. Fica conosco, Senhor, fica com o jovem que nos ouve nessa tarde. Em nome de Cristo que rogamos. Amém. Amém. Um mega amplexo para você, jovem. Até a próxima semana aqui no seu Espaço Jovem. Espaço Jovem. Jovem. Espaço Jovem. Jovem.